Bangu 2791, no Xami 120, décima 8. Azul 27 com o 9. 27 com o 9, estado, pistola 0, autorizado, vento 120 graus, 1 a 0. Daleve Bozo 27 com o 9. Estado criado para retorno, para pouso. Foi na proa do aeródromo do Salvador, descendo para 510, ajuste de altimento 1 a 0 no 1. Na proa 500 graus, 1 a 0. Acho que chame na papá. cruzado na área e manter o nosso 7 km náutico. Eu acho que é quando pronto, autorizado a decolagem na 97, vem a turno 20 graus, 10 nós. Canal 8, boa tarde, essa identificação desse mantimento 050, inicialmente vem na proa da posição ITAP, programa após ITAP, Serra Vita 366. Acho que a decolada é 5-3, na pro e o farol de Tapana, vertical, transfere controle 208, bom voo. Tapana, 208, pela nave. Centro Recife, 125, décima 1, boa tarde. 251, então 3155. Mano, boa, tá passando pelo Renato. Pelo Romeu Oscar, 1 mil pés, corredor Axé, reporte Farol da Barra. Passará aqui, Renato. Patrulha visual com campo já 500 pés. Patrulha 10, chame torre em 11895, boa tarde. 10895 graus. Torre Salvador, patrulha 10. Patrulha 10, torre Salvador, 1011 no ajuste, prossiga. A visual com campo, E autorizado direto pro pátio do GAE. Autorizado pro pátio do GAE, ponte controlado, vento 120 graus, 109. Formará controlado, não zero. Renato. É, a vista 366-2500, autorizado é Renato. 4279. Do Romeu Oscar. Pra turma? Só informação, tenta tráfego de helicóptero, mantendo 500 pés na minha litoral, próximo a Ondina. Ah, sim, Matheus. Tem aqui o tráfego aqui, não, Romeu Oscar. Avião 01. Gente, apenas atendo a tráfego cruzando o corredor Axel, 1000 pés, sentido Farol da Barra, ok? Apenas fique atento a tráfego cruzando o corredor Axé a 1 no 1000 pés no sentido Farol da Barra. Zero. 6998, vem na proa Serra Vita 366, desmantinha 2506, ajuste 1011, autorizado o procedimento é Renato. 2506, 1011, autorizado na proa do 366-1918. Espera dar 90 pronto, 6363. O Xaré 6355, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 109. Além de decola da 10, Xaré 6355. Estabilizando para o RNAV 2791. Azul 2791, complete a aproximação, chame torre em 118, decimal 95, boa tarde. 895, boa. Salvador, boa, azul 2791, final da RNAV. 791, reporte Serra Vitor 372-1011, no ajuste. Reportará no 372-1011. suficiente, frequência livre, uma boa tarde. Salvador, boa tarde, Oxanã 6355, passando 1.500. Oxanã 355, contato radar na decolagem, saída da El, nível 360. Da El, 360, Oxanã 6355. Passando 372, 2791. Azul 791, autorizado pista na 0, vento 100 graus, 109. Leve pouso, 2791. Papa Tribo Romeu Gol, que assina a identificação de chegada a mar e desse mantém o nível de voo 050. Notificado, uma identificação para o 050 na mar e o Romeu Gol. Controle Salvador, Papa Romeu, novembro serviço para o regresso. Operando na 9 horas de Cuís, que mantém a cena 1000 pés, registro 1011, corredor Interlagos, reporta visual com campo. 1011, reporta visual com campo, novembro serviço. Ai, já, tá rápido. Ô, Fernando. Bom voo. Solo 04, livre direito, chame 21, deixa 1. 1-2-1-1, azul 27, Azul 6998, pouso autorizado, pistola 0, vento 140 graus, 1409. Romeu, November Oscar Whisky, controle. November Oscar Whisky. Fiz algum campo, confirme. Afirmativo, November Oscar Whisky. 1895, bom pouso. 1895, obrigada. Azul 6918, Torre Salvador. Azul 6918, é a Torre. Que é autorizado tirado na 7, reporte na curta. Reporta na curta, não vem dar as serviço. Azul 69 no 8. 69 no 8, foi. Como recebe? 125 decimal 1. 251, obrigado. Chanei minha frente. Sem problema, foi transmitido às cegas. Pista estava livre, sem problema. O solo foi ao 08, chame solo em 219. Gente, graças, obrigado, 219. Azul 498 autorizado, alinhar e decolar, pistola 0, vento no 20 graus, 1-0 nós. Autorizado, alinhar e decolar, dona 0, azul 498. Romeu Golf, desça para 2.500 pés sem inscrições, ajuste 1.011, desça para 2.500 pés, autorizado em renave, reporta estabilizado. November Oscar Whisky, final de 3 milhas, 1-7. November Oscar Whisky, tráfego agora avistado, pistão na 7, pouso autorizado, vento 1-20 graus, 1-09. Autorizado pouso da 1-7, November Oscar Whisky. Salvador, boa tarde, gol 0097, passa 0 0 0 0 0 0 0 0 Azul 418, decola no Rio 2, patrulha 208, Balboa. 208, gente, uma boa tarde, patrulha 208. Moeda Tango Índia, Luena Proz de Paripe, descendo para 3.500 pés, Justina 09. Boa tarde, Azul 4118. Azul 4118, contato radar saída por 1, subsim instruções ao 360. Sem restrições 360. Acho que eu esqueci no solo 3, livre até a bata, chame pista 17 livre. Obrigado, Varna Pro do 366, eu peço a triplo no meu golfe. 366, Varna Pro do golfe. 97, pistola 0, decolagem autorizada, vento 120 graus, 109. Decolagem 0, 109.